tudo com que eu te deixo, meu amor. Yeah.

me magoou. Você me machucou. Feriu meu coração. Feriu meu coração. A sua ingratidão. E por isso vai viver sempre sozinha. Você não pensa no amanhã nem no depois. Não pensa no futuro de nós dois. E por isso vais morrer na solidão. Você me magoou. Você me machucou. Feriu meu coração. Feriu meu coração. A sua ingratidão. Mesmo é me deixar. E por isso vai viver sempre sozinha. Você não pensa no amanhã nem no depois. Não pensa no futuro de nós dois. Por isso vai escorrer na solidão. Que corre em seu corpo. fogo ardente, meu amor. Não vá, não diga adeus, por favor. horas você vive a bailar. Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida. Viver sem o... Thank you. carro onde ele chega, onde ele começa a tocar. Todo mundo se agita, todo mundo quer dançar. Alexandre é quem comanda e faz você balançar. Sentado em uma praça sem ninguém querer me amar. Apareceu uma cigana muito bacana querendo me ajudar. Ela me olhou sorrindo, dizendo: eu tô sentindo meu coração palpitar. Ou você quer solitário, mas tudo por trás eu não quero te amar. Sua mãozinha esquerda vermelho em cima de mim jogou. Eu fiquei desesperado, muito louco, apaixonado, lhe chamando de amor. Te amo, cigana, ciganinha feiticeira. Acabou meu sofrimento, te quero em casamento, pra não te ver solteira. Te amo, cigana, acabou meu sofrimento, te quero em casamento. Não vai ser.

Cheiro de pólvora no ar.

que você não vem. Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem. 365 noites que você não vem. Trato na parede só me faz chorar. Enquanto eu com sua foto vivo a recordar. E sempre quando eu olho nela parece dizer que por toda a minha vida na distância eu vou sofrer. Ainda vejo lá no quarto a cama solitária e posso imaginar seu corpo sobre a mesma cama, a cama que acendeu a chama que espalhou fogo em mim, deixando brasas de um passado que se apagará no fim. Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem. 365 noites que você não vem. Hoje está fazendo um ano que você se foi. 365 noites que você não vem. Hoje está fazendo um ano que você se foi, meu bem. Vem fazer morada no peito meu. Leve a saudade pra encruzilhada do adeus. Quero distância da falsidade e da traição. Vou coroar o meu sofrimento com a flor da paixão. Vem felicidade, vem me trazer amor. Afaste do meu caminho a falsidade, tristeza e dor. Afaste do meu caminho a falsidade, tristeza e dor. Minha sorte leu e viu você, felicidade no futuro meu. Te exaltou, te vestiu de santa, te descreveu. E para mim, felicidade hoje morreu. Vem, felicidade, vem me trazer amor. Falsidade, tristeza e dor. Afaste do meu caminho a falsidade. Música.

que você partir, vou buscar, seja onde for, palavra de rapaz apaixonado demais. Palavra de rapaz apaixonado demais. Você me machucou. Feriu meu coração. Feriu meu coração. A sua ingratidão. Você nunca pensou em me amar.

tento escrever pra alguém que sofre como eu. Espero que se alguém responda e saiba me compreender, pois esse coração que chora espera nunca mais sofrer. Thank you.

Você quis brincar com meu veja se me esquece. E se você calmou, o problema é seu. Faço o que quiser, tudo menos seu. Eu, hein? O que eu quis só do que ter alguém que só quer desprezo. Você não me serve. Eu fiz até uma prece para não vir mais me aborrecer. Veja se me esquece. Mas veja se me esquece. Pá! De mudar de assunto, não vem.